dia será bem melhor. Querida, o seu erro você vai pagar. Entenda que eu não posso mais lhe aconselhar. Olá, seja bem-vindo ao Consultório do Amor, onde o diagnóstico é saudade e o remédio é música. E esse foi o primeiro bloco da primeira edição do Doutor Brega. E começamos muito bem com Reginaldo Rossi e seu clássico A Raposa e as Uvas. Em seguida, Tu, Júlio César, e encerrando o bloco Sorria Sorria, do mestre Evaldo Braga, faixa do álbum Ídolo Negro, de 1971, maior sucesso do mestre Evaldo Braga. Eu espero que você esteja gostando da nossa seleção, pois preparamos tudo com muito carinho para você que está aí do outro lado. E se você tem aquele amigo que curte uma nostalgia, que curte um romantismo do passado, avisa para ele que o Doutor Brega está no ar. E agora vamos de Agnaldo Timóteo com seu vozeirão cantando aquela do Robertão. Aumenta o som. Saudade, o tempo que passou. O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou jovens tardes de domingo, tantas alegrias, velhos tempos, belos dias. Canções usavam formas simples pra falar de amor. Carrões e gente numa festa de sorriso e cor. Jovens tardes de domingo, tantas alegrias. Velhos tempos, belos dias. Hoje os meus domingos são doces recordações daquelas tardes de guitarras, flores e emoções. O que foi felicidade me mata agora de saudade. Velhos tempos, belos dias. O tempo passa tão rapidamente que às vezes nos assusta, mas deixa saudades tão grandes que nada consegue apagar. Hoje os meus domingos são doces recordações daquelas tardes de guitarras, flores e emoções. O que foi felicidade me mata agora de saudade. Velhos tempos, belos dias. Velhos tempos, belos dias. Yeah.